Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Meus amigos queridos, ouvintes do programa Amado Batista, o mais amado do Brasil, cá estamos nós com mais um programa, bate-papo, música bonita para vocês ouvirem, do maior ídolo da música popular brasileira. Nós já temos assim muitos anos que trabalhamos juntos, né? O pessoal fala assim, quer conhecer uma pessoa? Viaje com ela, faça uma viagem com a pessoa, aí você vai ter tempo de conhecer, né? Eu mais o Amado, nós já viajamos meses, fazendo temporadas pelo Brasil afora. De vez em quando ele tem saudade das minhas conversas, aí me chama para viajar com ele. Outro dia fui me bater lá no Amazonas. Foi lá pro Amazonas, depois fui me bater lá em Mato Grosso do Sul, passeando, conversando à toa, miolo de pote, e também colocando as conversas em dia, né? Então, grandes amigos, grandes pessoas, elas se encontram, né, assim, para um bom diálogo, um bom bate-papo, etc e tal. Eu já tive dois convites para ser contratado como conversador do Amado. Duas vezes, Edelson, deixa tudo aí, vamos ser só meu conversador. Essa é uma nova profissão, minha gente, que o Amado queria me dar. Ou seja, eu largava de ser radialista e passava a ser só conversador com ele, né? Andava pelo Brasil afora só para conversar. Eu perguntei para ele assim, quanto você vai me pagar para ser seu conversador? Se eu pago mais de 20 mil. Eu falei, olha, conversador tem preço, viu, gente? Se você quiser, eu ensino você a ser conversador. Ensino você a ser conversador para ver se você assume aí a minha vaga, que eu não quis, não, porque já me acostumei a fazer rádio, não quero mais viver viajando também pelo mundo. Então tá uma beleza, né? Mas eu fui convidado para ser conversador, a nova profissão que o Amado Batista queria me dar. Não aceito desculpas. Vamos ouvir esta música linda e maravilhosa. Deixa assim, quero essa mulher pra mim. Não aceito desculpas. Sinto falta da costela que você tirou pra ela. Não aceito desculpas. Sei que você tem poder de impedir o meu sofrer. Não aceito desculpas. Você que me fez do pó, vê se agora tem a dó. Não é minha essa culpa. Meu Deus, eu só queria ser feliz. Eu não sei se te peço demais. Devolve essa mulher ao meu jardim e não tira ela de mim nunca mais. E não tira ela de mim nunca mais. E não tira ela de mim. Meu Deus, não me deixa assim. Quero essa mulher pra mim. Não aceito desculpas. Sinto falta da costela que você tirou pra ela. Não aceito desculpas. Sei que você tem poder de te impedir o meu sofrer. Não aceito desculpas. Você que me fez do pó, vê se agora tem a dó. Não é minha essa culpa. Meu Deus, eu só queria ser feliz. Eu não sei se te peço demais. Devolve essa mulher ao meu jardim e não tira ela de mim nunca mais. E não tira ela de mim nunca mais. E não tira ela de mim. Amado Batista, show. Muitas pessoas às vezes mandam mensagens falando que esses comentários políticos, que eu pego pesado e que eu sou isso e que deveria cuidar do programa e que não deveria falar e que não deveria atiçar a reação do povo com relação a isso e etc e tal. Olha, existe um trecho da Bíblia que é relatado sobre Jesus, e Jesus fazia a sua profecia e a princípio começou a ser admirado. Depois eles descobriram que conheciam Jesus, sabiam da sua origem humilde. Toda aquela população chamava Jesus de o filho de José, o carpinteiro. E então veio aquela reação de desprezo, aquela reação de inaceitabilidade com relação a Jesus, aquela rejeição a ele. E levantaram-se e expulsaram, veja bem, expulsaram Jesus da cidade, pretendendo até lançar Jesus num precipício. Agora veja, eu sou um pobre mortal. Se isso aconteceu com Jesus, imagina o que é que não deve acontecer com Edelson Moura, que muitas vezes contraria interesses grandiosos de pessoas que em muitas situações estão se dando bem, estão aí nadando no dinheiro, sobre o prejuízo de muitos e o sofrimento de uma população muitas vezes pobre, carente. O que aconteceu para que todos naquela sinagoga ficassem tão furiosos com relação a Jesus? Jesus se referiu corajosamente à rejeição sofrida pelos profetas na própria terra e recordou a manifestação da misericórdia de Deus e a acolhida da salvação entre os que não pertenciam ao povo eleito nos tempos de Elias, de Eliseu e etc. Então, meus amigos, eu sou um pobre e vivo mortal que não devo jamais achar ruim o que uma pessoa fala ou outra pessoa diz a respeito dessa situação, porque o próprio Jesus teve a sua rejeição na sua própria terra. Presta atenção nisso aqui. E foi muito perseguido, ao ponto de quererem lançar Jesus de um precipício. E eu vou mais adiante. Jesus foi crucificado, teve a sua morte de cruz, porque foi rejeitado pelos homens. Pelos homens da época, pelos juízes, pelo povo e etc e tal. E em meio a todas estas perseguições, eu não preciso mais falar nada, que vocês já sabem tudo o que aconteceu com Jesus Cristo, que é a sua história, que é a história mais linda do universo, é a história de Jesus. E vamos a mais um sucesso agora com o Amado Batista cantando O Amor Não Tem Idade. Ter a sua idade e pelas ruas da cidade passear com você, sem ninguém dizer que sou velho demais. A idade dos seus pais não tenho culpa de ter. Se um de nós nasceu um pouco antes, isso não é importante pra você e nem pra mim. Mas o povo que criou tanta barreira leva tudo em brincadeira ao me ver pensando assim. Dizem que o amor não tem idade, mas não é verdade, eu bem sei. Pra quem sente, mas os outros não entendem. Como é que explicarei? O passado torna empecilho um casamento errado, e meus filhos são problemas pra nós dois. Até a família nos magoa, pensando em outras pessoas, no que vão dizer depois. Será que os amigos e parentes não percebem que a gente tem direito a ser feliz? Pois quando o amor existe, ele destrói comentários que mais dói dessas línguas infelizes. Dizem que o amor não tem idade, mas não é verdade, eu bem sei. Só não tem idade pra quem sente, mas os outros não entendem. Como é que explicarei? Dizem que o amor não tem idade, conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vamos atender as mensagens dos meus amigos. Rafaela, ela diz assim: oi, Adelson Moura, me chamo Rafaela Moraes, sou moradora de Riachão, no Maranhão, ouvinte assídua do seu programa todos os dias, pela Rádio FM Primavera, 87,9. Gostaria de ouvir a música do Amado Batista, Princesa. Ok, Rafaela, muito obrigado a você e aos amigos de Riachão. Suelene Marques. Olá, Edelson Moura, eu sou Suelene Marques, moro na cidade de Petrolina. Adoro o seu programa e gostaria de ouvir a música do Amado Batista Princesa, oferecendo ao meu esposo Pereira. No programa do Amado, viu, Edelson Moura? Tá certo, Suelene, muito obrigado. Bebel, oi Bebel, eu sou do Maranhão e atualmente estou morando no Pará. Não perco o seu programa, pois como passa aqui somente aos domingos, e durante a semana estou no trabalho. Só ouço no domingo, então deve passar durante a semana também. Mas já fiquei ansiosa para começar logo e gostaria de ouvir a música Princesa. Obrigado, Bebel. Manda dizer aí qual é a sua cidade do Pará que você mora, para a gente poder divulgar da próxima vez, e o seu nome completo. E vamos ouvir Princesa. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar meio de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva. Edelson Moura. Um amigo meu me perguntou o que eu achava da política brasileira. E eu disse para ele: você já sabe, você ouve meu programa, eu já lhe disse várias vezes. Não, Edelson Moura, mas eu quero você falando aqui para mim sobre os partidos políticos e tal. Ah, tá, sobre os partidos. Eu falo muito pouco sobre isso. Mas eu vou dizer para você qual é a minha opinião. O que nós temos aqui no nosso país são políticos e partidos manhosos. Que ele rebugaiou os olhos dele quando eu falei isso, partido e políticos manhosos. E falei mais, que são dispostos a tudo. Eles se aliam a qualquer um, criam partidos e sindicatos apenas para garantir verbas públicas e outras benesses. Conforme eu falei ontem, ninguém está preocupado com o povo. O cara está preocupado é com o partido, com o dinheiro que o partido vai arrecadar, com o dinheiro que ele vai ganhar. Ele não está preocupado com a nação, com o povo. Então eu digo, repito, no nosso país o que nós mais temos são políticos e partidos manhosos. Por quê? Porque você não pode nem dizer assim, o cara está votando aquela matéria lá no Congresso porque ele é convicto dessa situação. Não, é tudo acordo. É tudo acordo. Outro dia eu fui no ministério aí para saber do negócio, como era que eu fazia com isso e com aquilo. O cara disse assim para mim: se você tiver um amigo deputado e este amigo deputado falar com o ministro, olha, me deu uma raiva. Mas me deu uma raiva. Eu falei, eu preciso de porta-voz. Pra quê? Mas sabe o que é, meus amigos? É a manha. É a safadeza. Um pede pro outro, o outro aí se compromete em fazer uma coisa para o outro e vira essa corrente. Essa corrente de favores, de prestação de compadres, né, de amizades, de não sei o quê. E nós? E os problemas do país? E o povo? Não é? E a nação brasileira? Qual é a preocupação? Então, muitas vezes, a gente precisa, nós temos que olhar para o nosso país, para as nossas bases econômicas, que são as mais corruptas do mundo. Nós não precisávamos estar aí nesta situação de quebradeira, de vergonha, o FMI se manifestando contra a nossa quebradeira, o mundo todo não querendo negócios com o Brasil. Isso vai afetar a nação de forma brutal, a população carente, vai afetar a pobreza, a falta de emprego. Tudo isso por quê? Ganância, irresponsabilidade, ganância, roubo, trapaça, é tudo junto. Vamos cantar, meus amigos, atendendo mais uma pessoa. A produção fica do lado de fora. É Delso, eu sei. Eu tenho um medo danado de me perder. Leandro, meu nome é Leandro, eu sou da comunidade do Vai... Como é o nome da comunidade do cara, rapaz? Vai Vir, em Virgem da Lapa, Minas Gerais. Passa uma música do Amado Batista pra mim. Aeromoça. Vamos ouvir, Leandro. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Informamos que estão reservados aos passageiros com antes as fileiras de poltronas de número 35 a 40. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos. Obrigada. Na segunda-feira, o telefone toca. É meu amor ligando de algum país. Pode estar em Londres ou em Nova York, em Buenos Aires ou talvez Paris. Eu atendo e ela fala que me ama e que longe de mim ela não é feliz.

pode passar em você também. É, Del, se eu perguntei o bebê, né, porque eu tava com vergonha, porque eu dei uma dor de barriga, e fiquei, você sabe, quando a gente dá dor de barriga, a gente vai muito ao banheiro, e termina ficando assim, irritada, pele irritada, eu falei, corre pra casa, rapaz, toma um banho, e passa o óleo de avestruz pra você ver. O alívio é muito rápido, você vai ter um alívio rapidão, e vai ficar bem mais cômodo para você, porque, olha, não tem coisa pior. Não tem coisa mais ruim, rapaz. Você tá com assadura. Vixe! Chega arde, menino. Passe o óleo de avestruz Supremo, o do rótulo vermelho, que o Edelson Moura anuncia. Preste bastante atenção, porque você sabe, depois que nós começamos a anunciar no rádio, começa a propaganda. Aí tem um monte de gente, pega lá, tira óleo de sapo e diz, não, aqui é de avestruz, é nada. Mas então tenha cuidado, prefira a marca Supremo, o óleo de avestruz natural do Brasil, o melhor que tem, não existe outro igual. Tripla filtragem, você vai ver, a nossa qualidade ela é superior a qualquer outro óleo de avestruz que tenha no mercado. Você pode adquirir os nossos produtos em Brasília. Se você mora em Taguatinga, pode ligar para o Olho Vivo, 8445-7768. Aqui em Samambaia, você pode adquirir com a nossa representante Raimunda. A partir das 9 horas, você pode estar ligando para ela, 99780658, para quem mora em Samambaia, né, minha gente? E ainda, você pode também adquirir na Casa Nordestina, no Paranoá, este belíssimo produto que vai fazer muito bem a sua vida. Eu falei, óleo de avestruz Supremo também está à venda lá no Salão de Cabeleireiros Líder, no Palácio do Rádio 2. Procura o Geraldo. Geraldo! Erineldi! Olá, Edelson Moura! Estamos todos aqui ouvindo o seu programa, adoramos. Erineldi, de Balsas, Maranhão. Gostaria de ouvir a música Secretária. Falou, Erineldi. Vamos ouvir agora. Ela chega tão meiga e tão bela, puxa as cortinas e abre a janela, sempre com a mesma delicadeza. E depois na sua sala ao lado, atende o telefone e anota os recados e coloca sobre minha mesa. Está sempre muito sorridente, trata bem todos os meus clientes. Para ela não há sacrifício, porém meu coração não quer entender que o que ela faz com tanto prazer é um dever do seu ofício. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Está sempre muito sorridente, trata bem todos meus clientes. Para ela não há sacrifício, porém meu coração não quer entender que o que ela faz com tanto prazer é um dever do seu ofício. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual.

eu trago no peito. Eu tô dizendo, sei que não é direito, mas vou falando, se você já tem outro. Não tô sabendo, se tiver vou embora, mas vou chorando, que estou te amando. Edelson Moura. Eu queria pedir aos meus amigos do WhatsApp, que são muitos, né, que estão adicionados, eu queria pedir a vocês que mandassem para o Edelson Moura gestos nobres para a gente contar para as pessoas. Gestos nobres. Uma pessoa que você conhece, que tem gestos nobres, gestos importantes na sua comunidade, na sua cidade. Hoje está tão difícil, né, a gente poder retratar entre as pessoas, as comunidades, aquelas criaturas que muitas vezes desenvolvem assim um trabalho solitário, um trabalho distante, mas que é digna assim de muita, sabe, de muito amor com o seu semelhante, com os seres humanos. Eu falo muito aqui sobre a desumanidade das pessoas com relação às falcatruas do país, mas eu sei que entre nós, seres humanos comuns, empresários, pessoas do cotidiano, existem muitas pessoas valiosas, muitas pessoas boas, pessoas de qualidade, existem muitas pessoas. Se você quiser, meus queridos amigos, verificar junto às igrejas da sua cidade, você vai verificar que nós temos no nosso meio, na nossa comunidade, em todos os lugares, tem pessoas de bom coração, pessoas valiosas, pessoas que prestam serviços à comunidade, sem cobrar nada, sem exigir nada em troca, não é? Eu conheci no passado uma irmã religiosa chamada Irmã Regina, que fazia tanta caridade, saía pelas ruas distribuindo roupas para as pessoas. Ela pedia aos mais ricos para distribuir aos mais pobres. E na Bahia também, né, nós tivemos um grande exemplo, né, de humanidade, de pessoa, a madre, né, que lá foi muitíssimo respeitada em toda a Bahia, tomando conta de pessoas humildes, pessoas pobres, né? A Madre Teresa. Enfim, o mundo não está perdido, não. O mundo não está perdido, ainda tem muita gente boa. Então, se você conhece uma dessas pessoas, mande para cá o histórico, digite algumas palavras sobre ela, né, que a gente vai aqui poder divulgar, para servir de exemplo para todas aquelas pessoas que nos escutam. É tão bom, não é, a gente mostrar um outro lado da humanidade, um outro lado da vida, de que existem pessoas maravilhosas. Nós sabemos que sim. Vamos agora cantar, é hora do quebra-galho. Edelson Moura vai trazer para você uma música antiga do meu repertório, Um Milhão de Lágrimas. Eu estou chorando, não tenho vergonha de dizer agora. Muito embora digam que homem não chora, vou botar pra fora toda a minha dor. Quando a noite chega, eu rolo sem sono na cama vazia. Só quem me abraça é a saudade fria de alguém que um dia foi meu grande amor. Mas se for preciso, quero derramar um milhão de lágrimas para esgotar estas minhas mágoas, que somente eu sei o quanto dói. Perder um amor é como achar a morte enquanto se tem vida. É jogar a sorte numa só partida. É perdendo o amor que um homem se destrói. Chorei de saudade. sei o quanto dói. Perdi o amor é como achar a morte enquanto se tem vida. É jogar a sorte numa só partida. É perder o amor que o homem se destrói. Chorei de saudade. Somente eu sei o quanto dói. Mas se for preciso, quero derramar 1 milhão de lágrimas para esgotar estas minhas mágoas. Edelson Moura. Muito obrigado, meus amigos, pela audiência no nosso programa de hoje. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa do Amado Batista. Você acabou de ouvir programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí, mais um campeão de audiência. Fique ligado.